At least it was before I fucked everything up. God damn! What the fuck? Do they don't look no meu parto. Essa foi de freestyle. De freestyle. No quarto, debaixo da minha cama, tem um rato. Morto pra caralho, com as tripas pra fora. As aranhas vêm e comem as tripas dele. Tadinho dele. No meu PC só tem pornografia alemã. Acho que virei meu fã. E o cara que tá ouvindo é gordo, bizarro. Ele dá o rabo. O próprio pai dele abandonou ele. Por isso que ele chora toda noite no quarto dele. O cara é o rei da rima, não tem como. Enquanto você tá dormindo, sua mãe é o como. Cara, que bizarro. Um rato roeu meu sapato. E é por isso que ele tá morto debaixo da minha cama. Peraí, não era um rato, ele tinha escama. Eu acho que era alienígena. Eu gosto de cola. Eu também. Mas eu odeio a minha escola. Todos eles. Uma arma na bolsa. Tô levando. Fechei os olhos. Tchau.